Estação do Arrocha. Não precisa de legenda pra um filme que ninguém vai ver. Nosso lance é só nosso. Deixa quieto entre eu e você. Não precisa de plateia se o jogo quem dá eu e você. Que a boca não fala, o olho do povo também não vê. O nosso amor é louco, conexão de corpo, sentimento sem pressa. Bambolê no dedo é passado, mas vocês não estão preparados pra essa conversa. Eu queria pegar uma foto nossa e postar no outdoor, mas no sigilinho é melhor. Mas no sigilinho é melhor. Eu queria juntar nosso Instagram e formar uma rede só, mas no sigilinho é melhor. Mas no sigilinho é melhor. Precisa de legenda para um filme que ninguém vai ver. Nosso lance é só nosso. Deixa quieto entre eu e você. Não precisa de plateia se o show quem dá eu e você. Que a boca não fala, o olho do povo também não vê. O nosso amor é louco, conexão de corpo, sentimento sem pressa. Um bambolê no dedo é passado, mas vocês não estão preparados pra essa conversa. Eu queria pegar uma foto nossa e postar no outdoor, mas no sigilinho é melhor. Mas no sigilinho é melhor. Eu queria juntar nosso Instagram e formar uma rede só, mas no sigilinho é melhor. Mas no sigilinho é melhor. Eu queria pegar uma foto nossa e postar no outdoor, mas no sigilinho é melhor. Mas no sigilinho é melhor. Nosso Instagram e formar uma rede só, mas no sigilinho é melhor. Mas no sigilinho é melhor.